sol que me acorda, o café da manhã traz na boca esse gosto que eu gosto, de fruta madura, cereja e maçã. Mas nos braços um tal embaraço, sem voz que em meu corpo me faz delirar. Vem com tudo tão certo e medido, que eu não consigo sair do lugar. Há sempre um brilho novo em seu olhar, seu beijo incendeia e faz querer me abraçar diferente e faz nascer outra semente. O sol se põe ciumento por deixar o amor maravilhoso a noite ter e aparece mais cedo para ver nós dois contentes. Tarde em Família. Apresentação, França Draff e Miguel Silva. Agora são 15 horas, 24 são os minutos. Daqui a pouco vamos ter a votação, hein? 3661-6727. Você manda um áudio ou escreve passado ou presente, ou você pode ligar no 3661-6737, ou também pode mandar ali no Alô Abraço, é o 11 994 57 31 19, é o Alô Abraço, você pode mandar lá um áudio ou escrito passado ou presente. Sabe que o passado de hoje vem com Marcos Roberto, Quando Você Ligar o Rádio, gravado em 1985. E o presente, Borboleta Azul. Quem canta Borboleta Azul é o Amado, o Batista. Gravado em 2024, é o presente de hoje. Agora nós vamos de discoteca Record. Agora no Tarde em Família, discoteca Record. E no Discoteca Record de hoje, em 1983, Bob e Robson gravaram Menina, da loja de disco. E em 1979, Calbi Peixoto gravou Amei Você. Já voltamos! Cantando Amei você, embora não quisesse. Eu amei você, me esqueci do tempo, porque amei você. Um dia tudo iria terminar. Amanhã não penso nunca no que vai ser amanhã. Revivo a hora em que lhe vi. Que sorte em lhe encontrar. Amei você. Ficaram em mim momentos em que amei você. Mas sei você não conseguiu me amar. O verão ficou em mim gravado para sempre. Fiz tudo então para poder me dar, me entregar de todo pra você. Mas sei, você não conseguiu me amar. Entregar de todo pra você. Sim, amei você. Amei você. Amei você. Sei que você. Rádio Record. Com Renato e Cristiane Cardoso. Hoje nós temos uma boa notícia e uma má notícia para você. Primeiro, a má. A pessoa com quem você se casou não é perfeita, afinal. E a boa notícia, o seu parceiro provavelmente já concluiu o mesmo sobre você. Que ninguém é perfeito, todo mundo sabe. Mas às vezes parece que esquecemos disso quando se trata do casamento. Esperamos que nosso parceiro seja exatamente como queremos, sob medida, e que cumpra todas as nossas expectativas. É claro que isso é receita para muita frustração. Por isso, lembre-se que você se casou com uma pessoa imperfeita e que lhe ama apesar das suas imperfeições. Em vez de implicar com a toalha molhada na cama ou com os gostos curiosos da sua parceira, foque no que ele ou ela tem de bom. Releve coisas que lhe irritam, mas não são muito importantes. O casal perfeito é aquele que sabe lidar com as imperfeições. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. De segunda a sexta, 9 da noite, você acompanha as emoções da novela Força de Mulher, Últimas Semanas. Bahar e Arife estão se reaproximando cada dia mais e podem dar início a uma nova história de amor. Ah, a gente se sente melhor. Fica mais cheio de esperança. Parece que pode começar de novo. De segunda a sexta, 9 da noite, Força de Mulher, Últimas Semanas, na tela da Record. Só da Record. Tarde em Família. Apresentação, França Draff e Miguel Silva. Você que gosta das músicas do passado. Sim, aquelas canções que embalaram os corações e que marcaram a época. Mas também há muita gente que gosta das músicas atuais, pois de alguma maneira se identificam com ela. Agora, você vai decidir e ajudar a fazer a nossa programação. Qual a música que devemos tocar? O passado ou o presente? Quando você ligar o rádio, vai ouvir uma canção dizendo assim: ligar o rádio. 1985 é o passado de hoje. E o meu amigo Barroso lembra muito bem desses anos, lembra não, Barroso? Ai, tempo bom, viu? Toquei essa música, primeiro lugar, na Rádio Piratininga. Ô, tempo bom, 1985. Meus cabelinhos eram... É, tempo passa, mano. Tinha um cabelo longo. Garoto Você tinha novo. Cabelo longo? Barroso, tá quase acabando, hein? Sim, eu tinha um cabelo longo. Você sabe que o cabelo era a coisa que eu mais estimava, tá? Boa tarde para todos os ouvintes da Record, né? Eu entrei aqui no ar. Para ligar o rádio? E veio a calhar agora quando você ligar o rádio, né? Quando ligar o FM. É, quando entrar o FM, a pessoa vai ter que ligar o rádio, mas em outro rádio, né? E a música do presente? Essa é bonita também, hein? Do Amado. Ai. Quem gosta do Amado, né? Hoje você pode votar. Borboleta Azul, gravada agora em 2024, é o presente de hoje. E quais os telefones, Miguel? Temos três, né? Temos o WhatsApp que você usa, o Alô Abraço, é o 99457-3119. Ou o WhatsApp aqui da rádio, que é o 36616727. Ou a ligação normal, falar direto com Barroso, com França, com Miguel, é o 36617, o 37, o final. França, eu invadi aqui para dizer que, e lembrar os ouvintes que hoje, né, hoje é aniversário da Dona Maria Abadias e ontem foi da Dona Ione Ferrari, então queria mandar um abraço para os aniversariantes da semana, né? Que Deus abençoe eles, guarde. A Dona Ione, nós vamos entrevistar ela aqui nos próximos dias. A gente vai ver se a gente consegue um espaço na agenda pra ela dela. Ela vir aqui? Ah, vamos entrar por telefone de algum jeito para ela falar como que ela conseguiu, né, comprar o rádio. Porque os ouvintes já notaram que a gente vai começar... começou, né? Desde ontem. A gente vai fazer uma campanha maciça agora, para que todos os ouvintes tenham conhecimento, né, da migração da Rádio Record E nós temos aí mais um... Boa tarde, alô, Fran, meus ouvintes, tarde, nós temos um tempinho aí, a gente vai ter aí acho que uns 3 meses, né? Vamos falar a data aqui no teu programa daqui a alguns dias, mas... Já estamos com aviso de despejo. Isso, a gente já estamos preparando para mudar, tá? Acho que uns 3 meses a gente vai estar aí já na faixa estendida, estúdios novos, programação nova... Ai, ai, ai, vamos dar uma repaginada no Miguel, no Fran. O Miguel não precisa não, mas eu e você, França. É, mas a gente está pronto para a mudança. Estamos, ô, meu amigo, oi, escute uma coisa aqui. Boa tarde, França, boa tarde, Miguel, boa tarde, Barroso. Aqui é Cleusa Silva de Interlagos, eu fico com o passado. Pronto, Cleusa Silva, tá com o passado. Tem uma pessoa na linha? Tem gente na linha! Atenda aí, Barroso. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem está falando? É a Ione, quer ver? É a Ione? Alô? Oi. É a Cida da Casa Verde. Ah, oi, Cidinha. Cida, tudo bem com você? Tudo bem, Barroso. Cida, boa tarde, França. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Cida, boa tarde, lindona. Já tem o rádio na faixa estendida, Cida? Tenho. Tem não? Tenho. Ah, que legal, que legal, porque em breve, tá? Mais aí uns... aí mais uns... uns 90 dias. Ah, talvez antes, nós vamos estar no ar com a programação no FM. A voz, qualidade aí. Voz estéreo. Sim. A tua voz vai ficar mais linda. A minha. A minha vai ficar precisa. Melhor, Barroso. A minha. A minha e a do França não tem jeito, não. Não, vai ficar melhor, sim. Vai ficar bem, sim. Ai, ai, ai. É, tá frio aí? Tá friozinho. Saiu um solzinho gostoso, mas ainda tá friozinho. Mais tarde acho que vai esfriar bem mais, né? Que legal. Mas tá bom. Eu queria falar pra você e pros nossos ouvintes que essa programação vai estar no FM, né? E certo. A gente vai estar trabalhando aqui, divulgando nos próximos dias aí. Tá. E nós vamos... quem tem o rádio na faixa estendida, eu vou estar ligando aí, que vocês vão ter que participar bastante, porque vocês têm que incentivar, incentivar os outros ouvintes a comprar o radião, tá? Então, todo mundo que eu sei que tem rádio, eu vou estar ligando em todos os programas, né? Vamos ligar para vocês, né, falar, que é simples, né, hoje, hoje para... tá meio carinho o rádio, né? Tá aí na faixa de uns R$200. É verdade. 250. Eu comprei um radinho aqui que o meu amigo Neilson passou pra mim aqui. Dois dias já tava em casa, tá? É? Então, ai, tem uns rádios legal, né? Bonito. E a gente vai estar divulgando aqui, viu, França? Tá ligado. Tá bom, pode deixar. E você vai no passado ou no presente? Eu vou no passado. Eu digo quanto te amo. Vai oferecer? Tá bom, querida, obrigado, hein? Beijo, obrigada, viu? Abraço, tchau, tchau. Cidinha. Tchau, tchau, tchau. Tem mais um voto aqui, Miguel. Pode colocar. Boa tarde, França, Miguel e seu Barroso. É a Cida do Butantã. Eu e meu marido votamos no passado. Muito obrigada. Abraço, Cidinha. Abraço, Cida. Um abraço pro Zé Isidoro. Atenda aí. Tem mais uma pessoa na linha. Atenda aí, Barroso. Alô, boa tarde. Boa tarde, Barroso. Boa tarde, Miguel, França. Boa tarde. É a vizinha. É a Maria das Graças. Uma mulher cheia de graça. Tudo bem aí? Oh, tem que marcar um dia pra mim e pro Barroso ir aí tomar um cafezinho. Você mora aqui do lado. Deus vai proporcionar esse momento. Tá ela bom? Mora aqui do lado, aqui, é nossa vizinha. Isso. Ó, tô te ouvindo, eu não tenho rádio, mas vou pedir pro meu bem me presentear com um rádio novo. Já tem que falar pro Lívio comprar um rádio ai, novo. Ai, ai, ai, ai. Ai, sim, tá bom, mas não é tão caro, dá pra comprar. Vamos fazer umas promoções mais para frente aí, estamos vendo, vai ter uns presentes aí, né? Mas a gente vai pedir que, que vocês fiquem na programação, que nós vamos ter novidades aí, né? Com alguns Deus rádios. Quiser, estamos aguardando tudo de prova, tudo de novo na Rádio Record. Legal. Isso, então, eu amo os dois, mas eu amo mais o Marcos Roberto. Ai, e eu fico com meninos. Tá certo, lindo. Um abraço pra você. Ah, muito obrigado. Um grande abraço pra vocês todos. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem o voto da Edith, que mora na Vila Sônia. Ela tem o voto dela também, passado e presente. Na pasta passado e presente. Deixa eu colocar aqui. Boa tarde, França e Miguel. Aqui é a Edith de Vila Sônia. Hoje eu vou votar no presente, aliás. No presente. Obrigado, Edith. Um abraço para você. Tem um voto. Tem o voto da Jaine, Miguel. Ah. Da Jaine diz. Da Ine Maria, lá de Assunção. Escute. Boa tarde, meninos. França e Miguel. Eu vou votar no passado, Mamado Batista. Tô sumida, mas eu tô ouvindo vocês, viu? É que tem casa que não pega o sinal. Sou diarista, então tem casa que não pega o sinal da Rádio Record. Onde pega, eu tô ouvindo. Então ela vota no Amado Batista, é um abraço no presente. Boa tarde. Ela votou no Amado? É no Amado. Nos ouvintes. Ela vota no Amado e para ela vai resolver o problema, né, Barroso? Porque vai pegar em todo lugar, isso, né? Isso, isso. Eu quero mandar um abraço para Dona Rosa Pessolato, que ela é ouvinte aqui do Tarde em Família. Dona Rosa! Estou falando da senhora. Ela disse que... Ai, você não fala mais de mim. Ela é a esposa, né, do nosso querido e saudoso... Geraldo, eu falei com ela esse final de semana e precisava mandar um alô pra ela aqui, tá, França? Tem gente na linha! Miguel, atende aí. Alô, boa tarde. Boa tarde, Miguel. Fala, minha amiga, como é que você está, linda? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, Barroso. Boa tarde, França. Tudo bem, Barroso? Tudo bem, a senhora. Boa semana, boa? Tá tudo bem lá em casa. Ah, então manda um abraço pra ela, Miguelzinho, tá? Sim, com esse friozinho. Um abraço pra ai, você. Ai, ai, é tão gostoso o frio. França, é gostoso o frio, né? É, gostoso. Eu não gosto não, Barroso. Ai, fala que gosta, eu vou mentir. Eu durmo tudo enrolado com a dona Sirvana. Ah, frio, e aí, ai, muito gostoso. Miguel, eu quero mandar um abraço pra Irene, que eu esqueci ontem dela. Eu falei pra ela que eu fiz aniversário domingo, tá? Tá certo. E ela perdoa que eu me esqueci dela. Eu falei todo mundo menos dela. Me deu um parabéns pra ela, tudo bom pra ela. Que Deus mande uma chuva de bênção pra ela, tá? Eu fico passado, tá? Tá bom. Até o Branco, até o Barroso, até o Miguel. Fica com Deus. Abraço, Edna Dalva. Tchau, tchau. Temos o voto aqui da Irene, de Itapevi. Boa tarde, Miguel e França. Tudo bem com vocês? Eu sou a Irene, de Itapevi. E hoje eu voto no passado. Tá bom? Tá bom, linda. Um abraço. Tem o voto do Hélio, meu amigo ali do Diadema. Boa tarde, Miguel e França. Sou o Hélio de Diadema e as duas músicas de hoje são bonitas. Como só pode votar em uma delas, eu voto no passado, Marcos Roberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Hélio. Um abraço pra você. Tem um voto, Sebastião João do Cipó Guaçu. É o Bill. Bill. É o Bill, lá de... Parelheiros. Sebastião volta no passado. Obrigado, Bill. Tem gente na linha. Atende aí, França. Alô, boa tarde. Oiê. E aí, Cássia Barbosa, fala sério. Já sei, Cássia, que ela vai cobrar a festa, quer ver? Já vai querer o rádio. O rádio e a festa. Olha, eu tava nem pensando nisso, né? Hoje vocês estão em trio, é? Eu ia perguntar pra você que Bill não é Tião, porque todo Sebastião é Tião. Por que Bill? Não, é Bill. Lá no Nordeste, Sebastião é Bill. Sim. Boa tarde, Barroso. Beijão pra você, tá? Com saudade de ouvir tua voz, não falou mais com eu. É, não falei. É. É o frio. É, tá friozinho, mas é gostoso. É porque ela vai no orelhão pra ligar de cartão. Aí... É ficha, é ficha. É, eu não tô no tempo das fichas, não. Tô no tempo do cartão. Ô, Barroso, você ia muito ali na 7 de abril comprar cartão? Olha só a incoerência. Eu perto da minha casa aqui tem uma telefônica. O cartão era mais caro do que na 7 de abril. Na 7 de abril também é telefônica. Era telefônica. E tudo... É o bairro. Bairro Nobre cobra-se mais caro por causa do aluguel do imóvel. Ah, é nada, eita, nós, né? E quando o Barroso vai virar prefeito da cidade de São Paulo e acabar com essa prostituição aqui da Avenida Indianópolis, hein? Porque fala que a Cracolândia tá espalhada, mas esqueceu da Cracolândia aqui da Indianópolis. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa região aí é uma pena. Barroso é político. É uma pena o que acontece aí. Eu passo por aí, a gente fica assim chateado porque... Aí não dá para entender, é um bairro que tem muitas famílias, e no meio da família ali é prostituição. Ah, eu ia falar para dar, é para vender, mas para vender mesmo, né? Tá, ali é para vender. Terrível, não, terrível. Todo mês tem reunião do Consegue. O Consegue serve para quê? Para nada. Consegue não está conseguindo nada. Nós vivemos num país que a cada dia a família, né? Infelizmente, é exposta a essa situação. Eu moro no centro de Osasco e vou falar uma coisa, como a prostituição lá em Osasco também é terrível. Infelizmente, são meninas, mulheres e meninos e homens que estão sofrendo, né? Vendendo seu corpo... se entregando aos vícios, à bandidagem. Ai, ai, ai, ai, ai. Ali em Osasco, França, no domingo... Olha, eu vou dar meu voto, tá? É passada, viu, menino? Não, mas escuta essa que é mais ou menos o que acontece aí. Vai acabar a ficha dela. O que acontece? Tem ali em Osasco, tem o pessoal, as empresas ali de transportadoras, e ficam os caminhões. E junto com os caminhões... Ai, ai, ai, tem aquelas pessoas que ficam vendendo prostituição. A polícia tinha que ir atrás, né? Não, não é das coitadas, né? dos meninos do menino. Tinha que ir atrás dessas empresas. Tudo, né? É drogas, são drogas, o pessoal rouba pessoas, é tudo. Isso. Ali. É terrível, é terrível. Tá bom. Mais um abração, tá? Já tem um radinho, tá. Já tem um radinho na faixa estendida. Já tenho, eu tenho dois, um em cima e outro embaixo, um no banheiro. Já tem um para dar para o nosso ouvinte lá, né? Que legal! Um abração para você, tá? Outro, tchau. Abraço, tchau, tchau, tchau, Cássio. Eu tenho aqui o Barroso e Miguel. Vamos lá, que o tempo dona esgotou. Cida, lá do Jardim Veloso. Criança, foi Miguel. Oi, seu Barroso, tudo bem? E o senhor e sua família? Sou eu, Maria Aparecida do Veloso. Então, eu, França Miguel e seu Barroso, eu, Enzo e Stephanie e Débora, voltamos no passado. Barroso, aqui fica o meu abraço, tá? Para você, para sua família, para toda a família Record, França, Miguel, familiares. E amo vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde. Tem mais um, Miguel. Coloca aí. Vamos lá. Agora é a Selminha do Parque Regina. Oi, Miguel. Oi, França. Eu fico com o passado. Você desculpa que eu falei ontem o Sérgio. É porque eu não esqueço do Sérgio. Eu ouço o programa dele também. Bem quando ele trabalhou com você. Agora é difícil falar, Miguel. Desculpa aí, tá? Eu vou botar no passado. Um abraço pra vocês. Tchau. Você desculpa ela, né, Miguel? Ah, sempre? São igualzinhos, a barriguinha é igualzinha. Quem votou também foi o Décio Manzini, Miguel. Ele votou no passado. Não, votou em Amado Batista, deixa eu ver aqui. Miguel, vota no passado, ele e a esposa, Anésia. Vota no passado. Tem voto aqui, Miguel. Posso registrar? Pode, deve. Tem bastante, hein? Vamos lá. A Azaleia, ali do Morumbi, ela vota no passado. A Glória, do Pacaembu, vota no presente. A Elizabeth da Mooca, ela vota no presente. A Cleomar, da Vila Madalena, ela vota no presente, diz que ama Amado Batista. A Julieta, do Jardim América, ela vota no passado, ela disse que essa música marcou muito a vida dela. E nem a vida do meu amigo aí, ela fala aqui do Barroso. O Barroso botava essa música no ano e ela já era também amante dessa música. Bacana. Quem votou também foi a Josefa, da Vila Mariana. Ela vota no presente, Amado Batista. A Roseli, da Vila Maria, vota no passado. A Amélia, do Mandaqui, vota no passado. A Cristina do Pari, vota no passado. E a Noêmia de Perus, vota no passado. A Márcia da Terra Preta, lá em Mairiporã, vota no presente. Por enquanto são esses, Miguel Silva. E tem o voto da Maria Helena do Jardim Aliança, em Osasco. Diz assim, boa tarde, Miguel. Boa tarde, França. Eu voto no passado. Pronto, acabou meus votos. Eu tenho mais um. Ah. Alô, produção, alô, Barroso. Oi, França. Oi, Miguel, boa tarde. Tudo bem com vocês? Ô, França, tô feliz de ouvir a voz do Barroso. Barroso, estamos com saudade. Ai, Barroso, não vejo a hora da Record passar logo pra FM. Estamos aqui no aguardo, né, como diz assim, esperando esse dia, esse momento tão querido. E espero que possamos... festejar juntos, né, Barroso? Vocês e nós ouvintes esperamos ser convidados para essa festa linda. Beijo, Maria de Oliveira, de Taboão da Serra. Aquele abraço, bye bye. E ela não votou, não, Miguel. Votou, não. Ah, eu escolho por ela, eu vou no passado com ela. Ó, tem um voto. A Madalena do Jardim Periperi. Vota no passado. A Flor do Jaraguá vota no passado. A Felícia ali do Jordanésia vota também no presente. E a Verônica no passado, Miguel. A e Verônica tem... é de Moema. Tem a Antonieta do Jardim Ângela vota no passado. A Sandra Nery de Tapsirica da Serra, meu voto é no passado. Tem o voto do Antônio de Americanópolis, também vota no passado. A Margarete mandou um áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, meus queridos amigos. Aqui é a Margarete do Jardim Marajoara, França. Prepara a pantufa, que até sexta-feira vai cair mais a temperatura. Pelo amor de Deus, fala isso não. A máxima. 7 graus. Para todos aí da equipe Record Mil, meu voto é no presente. Amado Batista. 7 Eu vou graus, levar garrafa d'água quente. Levar garrafa d'água quente. Sabe garrafa PET, Miguel? Ah. Encher umas 3 garrafas PET e levar pra cama. E deixa eu colocar fervendo. O voto aqui logo, antes que o nosso tempo tire a gente do ar. França, boa tarde, tudo bem? É o Sebastião do Vergueiro. Tudo bom? É o Bill. Ô, França. É o Bill. Fala pro Barroso aí, ó. Barroso, que eu não é o Sebastião, ouvinte da Record. Desde que amanhece até a noite, eu não tenho rádio de faixa estendida, não, tá? Eu não tenho, eu até comprei uns 2 aqui, pensando que tinha, cheguei aqui, não tem. E eu vou votar no passado, tá bom? Um abraço. Pega o seu rádio, pega o seu rádio aí, vai lá na empresa e, que comprou e tenta devolver. Tenta trocar, né? Isso, isso. Porque é o seguinte, por isso que a gente está explicando bem que não começa mais em 87,5. Tem que dar uma olhadinha lá, começa em 76. Isso, e tem que, tem que tomar muito cuidado, senão tá vai perder dinheiro, né? Maurício, você vai atrasar, vamos à música campeã de hoje. Com quando 10, quando 20... o chefe está junto, você pode atrasar, amiga. Não tem 30... problema. Ó, a Érica de Campo Limpo votou também no passado, 35 votos no passado e 9 no presente. E esse último áudio aí? A Érica. A Érica. Coloca a Érica. Último. Oi, França, oi, Miguel, oi, Barroso, eu volto no passado, aqui é a Érica do Campo Limpo, beijos, beijos. Beijo, pronto. beijo da Dona Ione. Três é dela, Barroso. Vamos à música campeã vencedora de hoje? Quando você liga o rádio, Marcos Roberto, 1985, ganhou hoje. Você ligar o rádio, vai ouvir uma canção dizendo assim: adeus, preciso ir embora. Com esta frase você vai lembrar de mim, pois não esqueço de você um só momento. Esta saudade no meu peito não tem fim. Nesta canção eu digo quanto te amo, quanto te adoro, como é grande o meu sofrer. Esta aliança no dedo da mão esquerda é que me impede viver junto com você. Mas eu te amo, mas eu te adoro. Choro, mas eu te amo, mas eu te adoro. Você não é livre, por isso eu choro. Quando você ligar o rádio, vai ouvir uma canção dizendo assim: adeus, preciso ir embora. Com esta frase você vai lembrar de mim, pois não esqueço de você um só momento. Esta saudade no meu peito não tem fim. Nesta canção eu digo quanto te amo, quanto te adoro, como é grande o meu sofrer. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nesta aliança, vamos embora, vamos embora, vamos embora. O dedo da mão esquerda é que me impede. Ô, França! Fala, Miguel! Acabou, hein? É, vamos embora. A gente passou da hora hoje, hein? O meu amigo Maurício Amaral já está aqui nos estúdios. É, mas hoje nós estava com o chefe, né? Aí tá pode. Chefe. Aí pode, aí não tem problema. Fui! Tchau, tchau! Brasil Notícias. Acompanhe agora os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. A apresentação, Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Gasolina fica mais cara em 5 capitais do Brasil. Ministério da Agricultura e Pecuária confirma novo caso de gripe aviária no Mato Grosso. E governo federal promete zerar desmatamento e expandir áreas marinhas protegidas até 2030. Quase uma semana após a Petrobras anunciar a redução de 5,6% no preço da gasolina para as distribuidoras, o desconto ainda não foi repassado aos consumidores em grande parte do país. Um levantamento da Record, com base em dados da Agência Nacional de Petróleo, apontou que, além de Goiânia, capitais como Palmas, Recife, São Luís e Teresina registraram aumento no preço dos combustíveis. Diante da situação, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou uma resposta rápida de 5 órgãos de fiscalização para assegurar que a redução chegue efetivamente ao consumidor final. Em entrevista à Record, o presidente do Sindiposto Goiás, Márcio Andrade, explicou qual é a previsão para os produtos serem repostos com os preços novos. É uma previsão que a gente faz em torno de 7 a 10 dias para que toda a cadeia esteja já com seus preços a serem praticados com a nova precificação. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou um novo caso de gripe aviária em aves domésticas de subsistência no município de Campinápolis, no Mato Grosso. A propriedade foi imediatamente interditada pelo Serviço Veterinário Oficial, que coletou amostras para análise laboratorial, confirmando a presença do vírus. Este é o quarto foco da doença em aves domésticas registrado no Brasil. O Ministério esclareceu que casos em aves de subsistência não impactam o comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, que continuam sendo seguros para consumo e exportação. Além disso, a confirmação do foco no Mato Grosso não altera o protocolo de 28 dias de vazio sanitário estabelecido após a desinfecção de uma área em Montenegro, Rio Grande do Sul, onde anteriormente foi registrado um caso. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o compromisso do Brasil de zerar o desmatamento até 2030 e de ampliar a cobertura de áreas marinhas protegidas de 26% para 30%. A declaração foi feita durante a abertura da terceira conferência da ONU sobre os oceanos, realizada na França. Lula destacou que essas metas fazem parte do compromisso do Brasil com o Marco Global para a Biodiversidade. Além disso, o presidente anunciou 7 compromissos voluntários apresentados pelo Brasil, incluindo ações de proteção marinha, pesca sustentável, planejamento espacial marítimo, ciência e educação. O presidente também mencionou programas específicos para preservar manguezais e recifes de corais, além da formulação de uma estratégia nacional contra a poluição plástica nos oceanos. Você acompanhou mais uma edição do Brasil Notícias. Momento Saúde. Joy Suplementos. E o recado hoje para você que está aqui na rádio agora ouvindo a gente, sofre muito com dor crônica. Ô Vanderlei, tudo bem com você, meu amigo? Ô Léo, tudo bem, é um prazer estar aqui para a gente falar mais uma vez sobre como é importante cuidar da saúde, né, Léo? Pois é, a gente cuida da saúde na prevenção, gente. Você que sofre hoje com as doenças crônicas, com artrite, artrose, osteoporose, são doenças que não têm cura, mas o magnésio ajuda a aliviar a dor, né? Como ajuda? Léo, tava conversando com uma costureira das antigas. Sim. E ela falou que trabalhou muito tempo ali como costureira, depois ela foi pra facção, que pega as peças ali já cortadas para poder costurar. E ela trabalhou muito, ela desenvolveu ali uma tendinite. Tendinite. Uma dor no braço, no ombro, que ela falou assim, ó, eu sentava na máquina, começava a trabalhar um pouquinho, era 15, 20 minutos e eu já tinha que parar. E aí, ela foi fazendo tratamento, fazendo fisioterapia. Alguém falou pra ela desse magnésio. E ela confessa, olha, não acreditava não. Comprei, comecei a usar, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nada. Insisti no quarto dia, eu acordei sem dor. E aí, não parei mais. Então, assim, é um magnésio que ele vai te ajudar a destravar, para você não ficar sofrendo com dor. Você já toma algum tipo de remédio? Não se preocupa, pode usar junto, ele não interfere na sua medicação, Léo. Muito bem, você falou aí da tendinite, né? Vários profissionais têm a tendência aí de desenvolver essa doença. Então, você que é cabeleireiro, costureira, faça o uso do magnésio. Você que tem dificuldade para dormir, olha a dica do Vanderlei. Dormir é necessário, a gente precisa dormir porque o corpo está reparando. É onde o corpo vai produzir mais hormônios, é onde o cérebro descansa, para não ter aí um Alzheimer, um Parkinson, né? Afetar a sua memória. A gente tem uma condição que é para quem está acompanhando a programação agora, para você usar, experimentar e depois você dar um depoimento, assim como essa nossa amiga, contar como esse magnésio foi bom para você. Eu sei, você não tem dinheiro, você está sem cartão, você nem usa cartão, não vai precisar. A gente entrega para você usar primeiro e você começa a pagar daqui a 45 dias. Gente, vai dar lá para junho, metade de junho. Então, ó, se ligar agora vai ganhar um presente especial também. Ah. 0800-591-4567. Esse é o telefone, mas tem que ligar agora. 0800-591-4567. Então aproveite, ligue agora para você receber em casa o kit do magnésio quelato da Joy. 0800-591-4567. 0800-591-4567. Magnésio. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Rádio Record. Quantas vezes você já tentou se comunicar com quem ama, mas as palavras não saíram como deveriam? Problemas de confiança, dificuldade em expressar sentimentos, expectativas não correspondidas. Parece familiar? Está na hora de mudar isso. Conheça as ferramentas do Amor Inteligente. Uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535. Aprenda como lidar com os desafios da vida amorosa de uma maneira inteligente. Um programa diferente, atualizado, dinâmico e que leva até você informação e o melhor da música. Está no ar, um novo tempo. Oi, minha gente amiga, tá tudo bem com você? Uma ótima terça-feira, hoje é dia 10. Dia 10 de junho de 2025, Maurício Amaral comandando o seu programa de todas as tardes, o programa Um Novo Tempo. Obrigado pela sua companhia, minha gente. Quem está aqui comigo é o nosso querido Denilson, Paulinho. Paulinho está de férias, né? Batatinha está ali, Cícero também aqui com a gente. Nossa equipe bala, viu? Equipe produtiva dos 1000 AM da sua Rádio Record. Eu vou fazer uma festa com você nessa tarde, tocando canções selecionadas pelo ouvinte mil. O ouvinte mil sempre pede as suas canções, você pode fazer o mesmo, tá bom? Você é ouvinte mil? Então o nosso WhatsApp é 11-3661-6727. Repetir para você, 11-3661-6727. Agora, por favor, Denilson, solta a minha vinheta. Maurício Amaral. Eu vou abrir o nosso programa dessa terça-feira com o saudoso Tim Maia, Acenda o Farol e Jorge Ben cantando W Brasil. Música. você deve se encontrar. E viver tranquilamente, sentindo disposto. Pneu furou, sem farol. Se alguém ligou, sem farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou, foi-se embora. Você pode se ajudar. Você deve se encontrar e viver tranquilamente, sentindo disposto. Beleza, sem farol. Se alguém ligou, sem farol. Seis e 18, boa tarde para você. Cuidado com...

amor. Quando estou nos braços dela, mais bonita ela fica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. D'água tem momento perigoso. Se o seu pai der sofrer, o nosso amor se complica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Você ouviu também Guilherme e Gustavo cantando Bica d'Água e ouviu Mato Grosso e Matias, Sorte Tem Quem Acredita Nela. Record AM, 1000 kHz, Rádio Record. Minuto do Casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Quanto menos criteriosas as pessoas são para entrar em um relacionamento, maiores as chances de sair dele. Essa atitude tem resultado em muitos divórcios, separações e pessoas desacreditadas do amor. Felizmente, é possível aprender as lições e mudar. Se você saiu de um relacionamento que não deu certo, não desacredite do amor. Não há nada de errado com o amor, mas sim com a maneira que as pessoas se conduzem no relacionamento. Se você aproveitar as lições do seu passado e aprender a praticar o amor inteligente, você poderá construir uma nova vida com outro alguém. É claro que ninguém casa para se divorciar, mas se isso aconteceu com você, não desista do amor. Reavalie seus critérios, tenha uma atitude positiva sobre o seu passado e olhe para frente. Muitos têm achado no livro Casamento Blindado uma ótima ferramenta para fazerem exatamente isso. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. O rádio brasileiro vivencia uma grande e importante transformação. A migração do AM para o FM. É isso mesmo. O maior beneficiado será você que gosta de ouvir rádio, que receberá a melhor qualidade do som. A modernização do rádio dá acesso às novas plataformas digitais, adaptando-se a aparelhos mais recentes como celulares e tablets. É importante comunicar que diversas marcas da indústria brasileira e também de outros países fabricam e comercializam o rádio FM na faixa estendida. Ao adquirir o seu aparelho de rádio, certifique-se que ele começa na frequência 76 MHz e não em 87,5. O rádio é um veículo de comunicação mais acessível e confiável em diversas pesquisas recente. E você, ouvinte da Rádio Record AM, prepare-se. Em breve, a Rádio Record estará em FM, em 77,1, na faixa estendida. Rádio Record, a rádio que abraça você e sua família. Boa tarde pra você que está na Record. Estamos apresentando Um Novo Tempo, com seu amigo Maurício Amaral. 16 horas 32 minutos. A felicidade não é uma linha de chegada, é a passagem ao longo do caminho. Ela não grita, não se impõe, não depende de conquistas grandiosas. Muitas vezes ela sussurra baixinho, entre um café quente e um sorriso sincero. Aquele instante em que a gente respira fundo e percebe que está em paz. José Roberto vem cantando Felicidade. Eu volto daqui a pouco. Felicidade eu vivia a procurar, mas quanto tempo demorei para encontrar. Um lindo sonho de poema e emoção. Dava esperança ao meu pobre coração. Mas de repente o amor chegou assim. Felicidade veio em forma de canção. Depois que eu lhe encontrei, você é tudo que sonhei. Felicidade você trouxe para mim. Depois que eu lhe encontrei, você é tudo que sonhei. Felicidade você trouxe para mim. De repente o amor chegou assim. Felicidade veio em forma de canção. Depois que eu lhe encontrei, você é tudo que sonhei. Felicidade você trouxe para mim. Eu lhe encontrei, você é tudo que sonhei. Felicidade você trouxe para mim. Depois que eu lhe encontrei. Agora são 16 horas e 35 minutos. Um novo tempo. Rádio Record. Tem rodízio em São Paulo, hoje é meu dia, viu? Então tô ligado, viu? Para não tomar multa, daqui a pouco, a partir das 17 horas até as 20. Dorival Neves e João Carrilho vem cantando Desespero do Mar e tem Cláudio de Moura, Sinto a Vida Através de Você. Descobriu porque o mar faz alvoroço. É que ele não consegue banhar o meu Mato Grosso. O desespero do mar batendo na linda praia é inveja que ele sente do lindo rio Araguaia. Suas ondas sobe e desce sem parar. É vontade que ele sente de ser o Rio Paraná. Se o mar também banhasse o Mato Grosso do Sul, sua grande imensidão tornava-se mais azul. Além do rio Paraná, conhecia o Araguaia. As lindas mato-grossenses enfeitavam suas praias. No Mato Grosso do Norte, banharia a capital. Conhecia a garça branca, enfeite do Pantanal. Além dos dois Mato Grosso, não conheço meu Goiás. Suas ondas não alcançam a linda Minas Gerais.

hora do ouvinte. Boa tarde, sou a Milu de Itapevi. Por favor, toque uma música do Scorpions, Still Loving You. Obrigada, beijos, beijos. I will be there.

Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para baixas temperaturas entre os dias 11 e 14 de junho. Só para se ter uma ideia, as mínimas previstas são de 2 graus na Serra da Mantiqueira, com possibilidade de geada. O sul do país também terá uma quarta-feira fria, com chuvas isoladas. Enquanto isso, as cidades do norte e nordeste do Brasil seguem com altas temperaturas, apesar das instabilidades. Quem traz os detalhes da previsão do tempo desta quarta-feira é a repórter Andressa Persan. Começo falando sobre o sudeste do país. Em São Paulo, o dia será marcado pelas instabilidades, com mínima na casa dos 10 e máxima em torno dos 15 graus. Nas demais capitais, o tempo fica firme, porém com o céu parcialmente nublado. Belo Horizonte alcança a casa dos 22 graus. Em Vitória, os termômetros oscilam entre 17 e 23. Enquanto isso, Rio de Janeiro não passa dos 21. E quanto ao centro-oeste do país, Andressa, o que a população pode esperar para esta quarta-feira? Olha, Cíntia, de forma geral, o dia será marcado pelo tempo firme, mas pode ter momentos de temperaturas mais baixas do que o normal. Em Campo Grande, por exemplo, os termômetros devem marcar os 22 graus. Goiânia não passa dos 24. Enquanto isso, Brasília alcança a casa dos 26 e Cuiabá chega aos 27. Todas as capitais terão mínima em torno dos 13 graus. Se o centro-oeste já vai apresentar esse clima mais fresco, o sul deve ter ainda mais frio, é isso mesmo, Andressa? Isso mesmo, Arthur. O clima no sul do país já começa a ter cara de inverno. Em Curitiba, por exemplo, a mínima prevista é de apenas 7 graus, com máxima em 15. Porto Alegre não fica muito atrás, com termômetros entre 7 e 16 graus. Enquanto isso, Florianópolis alcança os 18 graus, com dia ensolarado. Por fim, Andressa, conta pra gente como deve ficar o clima no norte e no nordeste do país. O norte do país segue marcado pelo calor, mesmo assim, as instabilidades devem surgir de forma concentrada em algumas capitais, como Boa Vista, que marca os 28 graus, Macapá e Belém, que chegam aos 31, e Manaus, que alcança os 29. As demais cidades seguem com tempo firme. Rio Branco oscila entre 18 e 28 graus, Porto Velho registra os 31 e Palmas marca até os 32 graus. Por fim, vamos ao Nordeste brasileiro. A chuva fica concentrada em Fortaleza, São Luís e Natal, que registram máxima de 29 graus. Essa será a mesma temperatura de João Pessoa e Recife, porém essas capitais seguem com tempo firme. Maceió e Aracaju registram máxima de 28. Salvador marca até 27. E Teresina alcança a casa dos 34 graus nesta quarta-feira. Você acompanhou mais uma edição do Brasil Notícias. Momento Saúde. Joy Suplementos. De volta aqui com você para a gente falar sobre os benefícios que o magnésio tem proporcionado na vida da gente. Tem mudado a vida de muita gente. Ô, Vanderlei Moraes, como é que você tá, meu amigo? Opa, tô de volta aqui. É um prazer estar nessa programação aqui gigantesca, falando com toda a audiência, né, Léo? Pois é. Mandar um abraço aqui para Paula, viu, Vanderlei? Ela trabalha como auxiliar de limpeza, diz que trabalha muito, aquela correria, diz que trabalha numa grande empresa e não para, né? Muito trabalho. Só que quando ela chegava em casa, era aquele desânimo. Que, assim, muitas mulheres trabalham fora, mas em casa tem muita coisa para fazer também. Ela disse que chegava em casa não tinha ânimo para nada. E aí, quando ela começou a usar o magnésio, ela sentiu assim uma melhora incrível. Diz que agora chega em casa, tem disposição, faz até comida para levar a marmita no dia seguinte. Isso é importante, Léo. Quanta gente que tem essa rotina, né? Você sabe que se você falando aí dessa auxiliar e que além disso é mãe, é dona de casa, quantas donas de casa que estão nessa rotina estressante? Teve uma experiência que eles estavam fazendo assim, os maridos passarem ali 30 dias como donos de casa, fazendo o serviço da mulher. A maioria não aguentou uma semana. Imagino. Chegou uma semana, já estava reclamando. Não, não, não, Deus o livre. Não tinha ideia do que era isso. Afeta a saúde física, afeta a saúde mental. Por isso que esse magnésio, ele é o amigo da mulher. Ele é o amigo da dona de casa. Para você não sofrer com dor, para você não cair em depressão, porque ele cuida da saúde mental também. Muito bem. Agora, você que está aí ouvindo a gente agora, está acompanhando aqui a rádio, né? Já ligou? Vai ligar agora. Hoje o Vanderlei preparou uma condição muito especial para você que quer experimentar, né, Vanderlei? A gente tem uma condição no laboratório que é assim, ó. Você vai receber o kit, você não paga frete, você não paga ligação, não vou pedir dinheiro para você, não vou pedir cartão, eu vou mandar um carnezinho. Você vai usar durante 45 dias, depois você começa a pagar aquela parcelinha pequenininha. Separa R$2 aqui, o troco do pão ali, você paga essa parcela. E o detalhe, você vai receber em qualquer lugar do Brasil, se você ligar 0800-591-4567. A ligação é de graça. Tá com o celular na mão? Liga aí, ó. 0800-591-4567 é o telefone, Léo. Ouviu aí, né? A ligação é de graça, o frete é de graça também. E o melhor de tudo, você ainda pode comprar para pagar primeiro daqui a 45 dias. Tem presente, tem um baita de um desconto, tem aquele umidificador de ar também, que é um sucesso. 0800-591-4567. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Você sabia que a Rádio Record AM vai migrar para o FM na faixa estendida? Sim, a faixa estendida do FM é a grande e importante transformação do rádio brasileiro. E a Rádio Record está se preparando para essa grande mudança com o objetivo principal: melhorar a qualidade de áudio para você, ouvinte mil. É importante saber, os novos aparelhos de rádio já são fabricados e comercializados desde 2019 na faixa estendida com diversos fornecedores nacionais e internacionais. Ao adquirir o seu aparelho de rádio, certifique-se que ele tem a faixa estendida, que começa em 76 MHz. Os rádios que estão em 87,5 MHz não sintonizam a faixa estendida. Prepare-se. Em breve, a Rádio Record estará na faixa estendida do FM em 77,1. Rádio Record FM, a rádio que abraça você e sua família. ZYK 522, Rádio Record, 1000 kHz, 200 mil watts de potência, o novo som do Brasil, Rádio Record. Voltamos a apresentar Um Novo Tempo, com seu amigo Maurício Amaral. 17h14, boa tarde. A Hora do Ouvinte. Boa tarde, toca por favor Quando com Roberto Carlos é a Linda de Diadema. Quando você se separou, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei tanto que nem sei tudo que chorei por você, oh, oh, oh. Quando você se separou, eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto pra esquecer tudo que passei com você, com você, com você. E mesmo assim ainda eu não vou esqueci. Se alguém vier me

take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Maurício Amaral. 17h30, boa tarde. Rádio Record, a voz de São Paulo. Momento Saúde. Joy Suplementos. De volta, e aqui comigo, Vanderlei Moraes. Tudo bem, meu amigo? Ô, Léo, tudo bem? É um prazer estar aqui pra gente falar de saúde. Pois é, mandar um abraço aqui pra dona Zélia. Esses dias ela mandou uma mensagem aqui pra rádio, diz que ela mora lá na Bahia, cuida da mãe, né? A mãe dela tem 88 anos, diz que a mãe sofre com artrose. Só que ela tá se cuidando, né? Não quer passar pelo mesmo problema da mãe. E ela fez a encomenda do magnésio, viu, Vanderlei? Tá usando, tá se sentindo muito bem. Começou já a se cuidar, porque na maioria dos casos a gente espera a doença chegar e aí bate o desespero, né? O que que eu vou fazer? Ou então você passa a tomar remédio aí pro resto da vida. Às vezes é aquela medicação controlada todo dia, todo dia. Por que que é importante o magnésio, que ela tá tendo resultado? Esse magnésio que a gente fala, ele é na forma quelada, é uma fórmula diferenciada. Ele tem vitamina B5, tem vitamina B6. O que que ele vai fazer? Ele vai desinchar, vai desinflamar, ele vai entrar na corrente sanguínea, ajudando a limpar aquela ação depurativa para limpar, reduzir o mau colesterol. O que que é o mau colesterol? É gordura. É uma gordura que vai se acumulando ali na parede das veias, das artérias. Agora, a nossa alimentação, ó, excesso de açúcar, corante, conservante, o sódio, essa alimentação acaba inflamando o nosso corpo. É por isso que as dores vão piorando. Você tem a sensação que você é refém de remédio. Toma remédio, alivia. Quando você para, volta tudo de novo. Por isso que é importante usar esse magnésio. Você toma 2 cápsulas por dia. Você nota já na primeira semana, reduzindo a dor crônica, Léo. Muito bem. A dona Zélia diz que vai ligar novamente para encomendar o kit de magnésio. Você que está aí ouvindo a gente agora, para encomendar também hoje com uma condição muito especial, essa o Vanderlei preparou com exclusividade aqui para o nosso ouvinte. É uma condição para quem quer conhecer, quem quer experimentar. Será que eu vou gostar? Será que funciona? Será que para mim faz bem? Você vai ligar agora, 0800-591-4567. É o telefone do nosso laboratório, 0800-591-4567. Tô sem dinheiro, eu não tenho cartão, sou aposentado, sou pensionista. Calma, a gente faz no carnezinho. Você vai receber o kit primeiro e começar a pagar daqui a 45 dias. 0800-591-4567. É ouviu? Só ligar. Ouviu aí? 0800-591-4567. Primeiro pagamento no carnê daqui a 45 dias. Magnésio quelato da Joy. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Minuto do Casamento com Renato e Cristiane Cardoso. Ao aconselhar casais, percebemos um fato curioso. Quase todos os casais têm um cônjuge que se expressa melhor do que o outro. E isso não é um problema, a não ser quando o parceiro que é mais articulado, sem perceber, sufoca qualquer tentativa do outro se expressar. O marido explicou isso assim: ela não me deixa falar. Quando eu estou tentando expor meu pensamento, ela me corta. E aí eu simplesmente desisto, me fecho e não quero mais falar. Quem de vocês dois é o melhor comunicador? Se é você, procure não interromper seu parceiro quando ele ou ela fala. Seja paciente, pois o que é muito fácil para você é muito difícil para o outro. Lembre-se, um bom comunicador é aquele que, acima de tudo, sabe ouvir. E se você é o parceiro que tem mais dificuldade de se expressar, esforce-se um pouco mais. Dizer o que você pensa é muito importante. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. Boa tarde para você que está na Record. Voltamos a apresentar um novo tempo. Com seu amigo Maurício Amaral. Rádio Record AM1000, 17 horas e 35 minutos. Para você que aprecia uma boa música. Memória Record. As lindas músicas que marcaram época e nos deixaram saudades. Julio Iglesias, nascido em Madrid, 1943, e começou como goleiro do time juvenil do Real Madrid, mas teve a carreira interrompida após um grave acidente de carro em 1963, que o deixou semi-paralisado por 1 ano e meio. Durante a recuperação, passou a escrever poemas e aprendeu o violão. Iniciou ali uma trajetória musical. Em 1968, venceu o festival Benidorm com La Vida Sigue Igual e assinou com a Columbia Records. Julio Iglesias canta Por Ela e Crazy. Só andava triste, mas senti que o amor existe. Foi por ela. Se algum dia foi chorado esse amor desesperado, foi por ela. Se passei sem esperar o de Dom Juana conquistado, foi por ela. Por ela.

Agora são 17 horas e 43 minutos. Um novo tempo. Rádio Record. Ana Carolina vem cantando O Que Que Há, Marília Cecília Rodolfo, Memórias Póstumas. O que que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos e seu coração? O que é que há? Por que é que há tanto tempo você não procura meu ombro? O que será? O que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar? Espaços vazios, me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma e seus braços macios, macios. O que é que há? Por que é que há tanto tempo você não procura meu ombro? Por que será? Por que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar? Vazios, me arranca dessa cidade, me acolhe, me acalma em seus braços macios, macios. O que é que há? Rádio Record AM 1000, 17 horas 46 minutos. Um guarda-roupa vazio que guarda a saudade. Um porta-retrato sem foto e retrata a realidade. Uma vaga sobrando na garagem. No banheiro já não tem mais maquiagem. É a primeira vez que a minha cama é só pra dormir mesmo. Vou tentar pelo menos. Você levou tudo que era seu, menos eu. Como é que eu não vou sentir sua falta? Se até o que sobrou. Eu vejo fotos, lembro da sua voz. Memórias póstumas de nós. sobrando na garagem. No banheiro já não tem mais maquiagem. É a primeira vez que a minha cama é só pra dormir mesmo. Vou tentar pelo menos. Oh, oh, você levou tudo que era seu, menos eu. Como é que eu não vou sentir sua falta, se até o que sobrou tem sua cara? Você levou tudo que era seu, menos eu. A solidão tá decorando a sala e a saudade aqui tá se sentindo em casa. Suas mensagens arquivadas dói. Eu vejo fotos, lembro da sua voz, memórias póstumas de nós. Você levou tudo que era. Como é que eu não vou sentir sua falta, se até o que sobrou tem sua cara? Você levou tudo que era seu, menos eu. A solidão tá decorando a sala e a saudade aqui tá se sentindo em casa. Suas mensagens arquivadas dói. Eu vejo fotos, lembro da sua voz, memórias póstumas de nós. Maurício Amaral. 17 horas 49 minutos. Do que o ser humano é capaz? É capaz de fazer tudo? Ou simplesmente de não fazer nada? Agora na Record. Para onde caminha a humanidade? Rodrigo Brandura, de 39 anos, foi preso em flagrante após jogar álcool e atear fogo contra sua esposa durante uma discussão em Maringá, no Paraná. A mulher de 47 anos conseguiu apagar as chamas ao pular em uma piscina próxima, mas sofreu queimaduras no rosto e no corpo. A polícia e o SAMU foram acionados e prestaram atendimentos à vítima, que foi entubada devido à gravidade dos ferimentos. Bandura foi levado à delegacia, onde descobriu-se um mandato de prisão pendente e um histórico de violência doméstica contra ex-companheiras. O caso será acompanhado pela delegacia da mulher local. Agora vai ter que fazer isso, né? Conheceu uma pessoa, me caminhou do CPF aqui. Ah, tá, do CPF? É, pra quê? Não, deixa o seu CPF. Aí vai lá na delegacia e vê se tem alguma coisa em aberto. Você tem que dizer assim agora, tá complicado, né? Já reincidente, né? Enfim, e tava com uma outra pessoa e fez o mesmo que fez com as outras. É um covarde, né? Eu fico por aqui e deixo pra você toda mulher. Um abraço, gente, com Vavá, tá bom? Toda mulher. Abraços na sequência, tem uma oração especial em favor do 20 mil. Toda mulher gosta de ser tratada com muito carinho, porque o sabor especial de ser amada é como um vinho. Uma mulher não quer uma cantada, prefere um sentimento. Com a pessoa certa é a hora exata, no clima do momento. Uma mulher tem seus desejos loucos, mas no fundo seu coração só quer as coisas mais simples do mundo. Espera um homem de verdade pra mudar de vez a sua vida. Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias de quem souber incendiar seu corpo todo com carícias. Toda mulher sente saudades do amor que fez, se foi correspondida. Assim me deixa te querer, que pro seu corpo eu sou prazer, que tenho amor. Aceita-se. Brasil Notícias. Acompanhe agora os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. A apresentação, Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Preço da cesta básica cai em 15 das 17 capitais analisadas pelo Diese. Internações por reações alérgicas graves crescem mais de 100% em uma década no Brasil. Inmetro reforça exigências para o uso do GNV e alerta sobre riscos. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, divulgou que o preço da cesta básica caiu em 15 das 17 capitais analisadas, com destaque para Recife, Belo Horizonte e Fortaleza, que registraram as maiores reduções. Apenas Florianópolis e Belém apresentaram leve alta nos custos, enquanto São Paulo segue com a cesta mais cara, custando R$ 896,15. Entre os itens que ficaram mais baratos, destacam-se o arroz, o tomate e o óleo de soja, cujos preços recuaram devido à maior oferta no período. O número de internações por reações alérgicas graves, os chamados choques anafiláticos, mais que dobrou na última década no Brasil. Ao longo de 2024, foram registradas 1.443 ocorrências, um aumento de 107% em relação a 2015. Os dados constam no Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostrou que entre 2019 e 2022, a quantidade de consultas com alergistas e imunologistas cresceu mais de 42% na rede privada. Fátima Rodrigues Fernandes, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, afirmou em entrevista à Record que a elevação mundial está ligada a mudanças no estilo de vida, como alimentação rica em ultraprocessados, as alterações climáticas e o uso excessivo de plásticos. Então, tudo isso condiciona que aquela tendência genética que alguns pacientes têm, que alguns indivíduos têm, seja desencadeada numa crise ou numa doença alérgica. É muito importante a gente conhecer esses fatores de risco para tentar ter uma vida que previna essas alergias. E após um carro explodir durante o abastecimento com gás natural veicular, o GNV, deixando duas vítimas fatais, o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, reforçou as regras de segurança para o uso de GNV, destacando que a inspeção anual em oficinas credenciadas e a requalificação dos cilindros a cada 5 anos são obrigatórias. O órgão alertou que instalações realizadas em locais não autorizados e a ausência de manutenção podem gerar vazamentos, explosões ou incêndios, além de multas e restrições de segurança veicular. Apesar do GNV oferecer vantagens econômicas e ambientais, o Inmetro orienta que motoristas utilizem apenas componentes certificados e sigam rigorosamente os cronogramas de inspeção e requalificação. Você acompanhou mais uma edição do Brasil Notícias. Existe um grito de injustiça preso em sua garganta. Minha maior dor é a saúde. Eu faço um exame, não dá nada. E o que que é? Eu queria saber o que eu tenho. Depois que fui acometido de um câncer, alguns familiares também me abandonaram. E essa é a minha dor, de estar sozinho aqui em São Paulo. A minha maior dor que eu tenho, é assim, eu tenho uma mágoa com meu pai, entendeu? Assim, a gente desde criança, a minha mãe criou nós, eu e meus irmãos sozinho, e a minha maior mágoa é com ele. E você, qual sentença existe em sua vida que exige uma mudança urgente em busca de justiça? Neste domingo, 15 de junho, o dia D, o dia para tomar a decisão de mudar de vida, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. O rádio brasileiro vivencia uma grande e importante transformação. A migração do AM para o FM. É isso mesmo. O maior beneficiado será você que gosta de ouvir rádio, que receberá a melhor qualidade do som. A modernização do rádio dá acesso às novas plataformas digitais, adaptando-se a aparelhos mais recentes, como celulares e tablets. É importante comunicar que diversas marcas da indústria brasileira e também de outros países fabricam e comercializam o rádio FM na faixa estendida. Ao adquirir o seu aparelho de rádio, certifique-se que ele começa na frequência 76 MHz e não em 87,5. O rádio é um veículo de comunicação mais acessível e confiável em diversas pesquisas recentes. E você, ouvinte da Rádio Record AM, prepare-se! Em breve, a Rádio Record estará em FM, em 77,1, na faixa estendida. Rádio Record, a rádio que abraça você e sua família. Dezoito horas. Anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. Vamos tirar um momento para falar com Deus. Una sua fé com o pastor Sebastião Santos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai nosso, em Tua presença, nesse momento nós entramos. E hoje temos a companhia de inúmeras e inúmeras pessoas, meu Pai, que através dessa programação conseguiram ouvir um testemunho. E esse testemunho leva ela a usar a sua fé e não aceitar mais essa doença, não aceitar mais o sofrimento, não aceitar mais essa situação, meu Pai. E eu quero orar por essa mulher que é traída pelo seu marido. O Senhor sabe o quanto dói, o quanto é difícil ela conviver com esse homem, porque muitas vezes ela não tem como deixá-lo, porque se ela sair de casa, ela não tem como sustentar os seus filhos. Então ela é uma escrava dentro de casa, que vê aquela pessoa que ela entregou a sua vida, aquela pessoa que ela jurou amar, hoje fazendo ela ser, meu Pai, a mulher mais triste, a pessoa batida, que não tem vontade nem de viver o resto desse dia. Mas é para esses que o Senhor disse que seria o refúgio, que seria a fortaleza. Então toca agora e muda, meu Pai, esse coração. Tira essa tristeza, levanta o caído, abastece, meu Deus, com a fé sobrenatural a todos que estavam fracos e oprimidos. Abençoa o copo com água, porque dela nós vamos, nesse momento, tomar. Pois consagre ela, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tome da água agora e receba esse refúgio. Que Deus te abençoe. Olha, tenho certeza que a sua vida mudou a partir de agora. E olha, fica aí o portaluniversal.org/localizar para você localizar a igreja mais próxima da sua casa. Tá certo? Um grande abraço. Foi um prazer estar com você. Até uma próxima oportunidade. Acompanhe aqui na rede Aleluia a oração das 18 horas. Com o pastor Sebastião Santos. Para que um império de trevas termine, a luz tem que brilhar. Está no ar o programa Descarrego da Meia-Noite. Que a minha luz ilumine os seus caminhos, muita luz. Que o Espírito Superior, o Deus de luz, ele tire todas as coroas de trevas que existem sobre você. Aliás, sobre isso que eu vou falar agora. Aonde tem uma coroa de trevas, tem atraso de vida. Aonde tem uma coroa de trevas, tem bloqueio, tem impedimento, tem amarra, tem perda. Tem gente que o dinheiro dela está coroado com trevas. Por isso que parece que o dinheiro foge. Tem gente que parece que tem... Parece não. Tem gente que tem uma coroa de trevas na matéria e a doença ou as doenças, parece que ela tem um imã para atrair doença. O meu nome é Aldo Guimarães e eu trato de pessoas assim. Sexta-feira agora é 13. Sexta-feira 13. E nós vamos realizar um tratamento específico. Estamos nos preparando para isso, nos calçando espiritualmente, nos resguardando, fazendo o resguardo para que sexta-feira, quando você colocar os seus pés aqui, nessa casa de elevação espiritual, então toda coroa de trevas que existe, seja qual linha for, no dinheiro, no amor, na matéria, na linhagem, no equilíbrio, seja arrancada, quebrada, despedaçada, e você passe a ser coroado com luz. Eu já falo sobre a coroação de luz. Preste atenção nessa alma que foi tratada. Muita luz. Deus te ilumine. Nome? Vinícius. Você vai prestar atenção na vida deste rapaz. Porque outro dia ele estava aqui incorporado com o espírito. Para onde você leva o dinheiro dele? Não deixa chegar. Quando você controlava, o que, que você fazia? Eu fazia ele sofrer. O que você faz na cabeça dele? O que você fala na mente dele? Eu coloco dúvida. Eu fico em redor. Esse é ele, pessoal. Esse é ele. Tratamento bem feito. Obedeceu. Daquele dia pra cá, o que mudou? Portas na vida financeira que estavam completamente fechadas, se abriram. A gente passou o mês de abril com muita dificuldade na empresa, maio, praticamente não ia conseguir bater a meta. No último minuto veio uma empresa, fechou um contrato com a gente estourou de vender e conseguiu. Então até então você via ali uma tranca? Sim, tinha tranca. Além disso, na minha vida que estava completamente fechada, abriu uma porta no mercado imobiliário também. Então já começamos a trabalhar no mercado imobiliário também. E questões, né, mentais de falta de controle, desequilíbrio, isso aí estou conseguindo, graças a Deus, a dominar a situação. Então, espera aí, falta de controle como? É nervosismo, é angústia, é medo, não tinha continuidade naquilo que focava ou determinava em fazer? Que tipo de desequilíbrio? Eu tinha muito problema para tomar decisão e manter firme aquela decisão ali, por causa das dúvidas que eram colocadas. Então, tomava a decisão, aí achava, começava bem até, mas chegava um momento que... Então, você era uma pessoa daquelas que o que começava, não concluía. Tinha muita inconstância, isso é verdade. Muita inconstância. Agora mudou. Com certeza. Agora, você dorme bem? Durmo. Até demais, às vezes. Sim. Então você percebe o controle da sua vida e também a abertura de caminho. Abertura de caminho e um controle maior. Que Deus ilumine os seus caminhos cada vez mais. Amém. Cada vez mais. Uma coisa foi feita. a coroa das trevas foi tirada. Isso é o que foi feito com esse rapaz. A ajuda que demos foi espiritual. E a ajuda que você precisa também é espiritual. Porque tirou a coroa de trevas, sua vida flui. Só que mais, além da coroação, além da quebra da coroa de trevas, nós vamos realizar a coroação de luz. O que, que é a coroação de luz? Que a luz venha coroar o seu dinheiro. Que a luz venha coroar o seu amor. Que a luz venha coroar a sua matéria. Nós vamos realizar a coroação. Vamos pôr a coroa sobre a sua cabeça. E que a luz, ela venha coroar todas as linhas da sua vida. Atrasos. Dor. Sobrecarga. Tudo dando errado. Amarrações nos seus caminhos. Família destruída. Doenças. Vícios. Trevas. Por conta disso, desenvolveu uma depressão. E a vontade de viver não existe mais. Parece uma luta física, mas não é. É espiritual. 10 anos pagando aluguel e uns 4 anos morando de favor. Não estava vendendo assim. Era tráfico de droga, gerente, tudo me dava vazio. Teve uma idade que deu vontade de morrer. As causas não venciam, os clientes não eram bons. Quando vencia, o cliente não pagava. Tudo amarrado, pastor. Fique livre das pragas e maldições que estão nas suas linhas. Remova as cargas negativas e os bloqueios espirituais, fazendo uma varredura em todas as áreas da sua vida. Onde esse banho chegar, a varredura aconteça. Com o banho de luz, que contém as 4 águas de Israel, trazida pelo pastor Aldo Guimarães. Jericó, Jordão, Mar da Galileia e Fonte de Gideão. Comecei vindo no tratamento, obedecendo a risca, comprei minha casa. Saí como a sexta consultora, a melhor do Brasil. Estou liberto de tudo, não uso nada, desci as águas, batizado com o Espírito Santo. Glória de Deus, o processo saiu e eu venci. Venci não, a luz venceu. Sexta-feira da varredura espiritual, com o banho de luz. No descarrego da meia-noite, às 22 horas, na Casa de Elevação Espiritual. Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Entrada gratuita. Celso Garcia, 499, Brás, 22 horas, das 22 às 23h30. Eu fico por aqui, amanhã eu volto com o programa Descarrego da Meia-Noite, tá? Eu vou embora, mas a luz não fica, ela vem comigo, sexta-feira, 13, quebrando a coroa de trevas, colocando a coroa de luz sobre você, a luz passará a estar consigo. Para receber você no descarrego da meia-noite, nós temos o confortável Santuário de Luz, com milhares de lugares à sua disposição. EBI para suas crianças, enquanto você participa do tratamento. Diga! Amplos estacionamentos cobertos e seguros para você deixar o seu veículo. Entrada pela rua Doutor Carlos Botelho e também o edifício garagem, com entrada pela rua João Boêmia, ao lado do templo.

agora, pela Rádio Record, programa Em Busca do Amor. Apresentação, Márcia Paulo. Bem-vindos a mais um Em Busca do Amor, onde juntos aprendemos o amor inteligente. Tem horas em que você simplesmente não sente mais vontade de fazer nada pelo seu relacionamento? O que antes era entusiasmo virou cansaço. A vontade de conversar sumiu. O carinho diminuiu. A paciência se esgotou. Você olha para a pessoa ao seu lado e pensa: será que ainda existe amor? Ou só estou aqui por costume? É nesse momento que muita gente desiste. Acredita que o relacionamento acabou porque o sentimento mudou. Mas o que você precisa entender é que o amor não some de uma hora para outra. Ele apenas não resiste quando para de ser alimentado. Fica aqui com a gente. Não vá embora não, porque o programa está só começando. Eu sei o que você diz quando se vira pra ir. Eu sei que não era mais pra me sentir assim. Eu sei que você não é meu e nunca vai ser. Fomos feitos pra dizer adeus. Yeah.